saída, cada volta é só felicidade. Louco, apaixonado, mais um viajante. Minha vida é igualzinha à vida do peão. Também tem saudade no seu coração. Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão. Essa estrada eu conheço bem. O melhor da nossa moda raiz, você ouve aqui. Programa Raízes do Meu Sertão, com Val Siqueira. Eita maravilha, é isso mesmo, o melhor da nossa moda raiz você ouve aqui no nosso programa Raízes do Meu Sertão. Eita programa que eu gosto. E abração aí a todos os nossos amigos das redes sociais, sempre com a gente, curtindo e compartilhando aí com os amigos também, né? Os nossos amigos aí que tá sempre mandando aquelas mensagens lindas aí pra gente, o nosso muito obrigado. E se você ainda não está nos seguindo, entra lá no grupo e coloca lá Locutor Val Siqueira e vocês vão achar aí todas as nossas redes sociais, tá bom? Então, nós vamos dar aquele pulinho aí para os nossos comerciais, só o tempo de eu tomar aquele delicioso cafezinho lá no fogãozinho a lenha e já já estamos de volta aí com mais modão, tá bom? Então não arreda o pé daí. E estamos apresentando Raízes do Meu Sertão, com Val Siqueira. Atenção ao comunicado, vaga de emprego. O Grupo SH está contratando vaqueiro com experiência em engorda de bois. Carteira assinada imediato, salário, mais bônus para supermercado e bônus gás. Necessário residir na fazenda. Fornecemos moradia com casa em alvenaria, energia e água. Interessados comparecer no departamento pessoal. Avenida Xingu, número 450 Centro, na cidade de Xinguara, Pará. Telefone 94-3426-1518 ou 992-33-1650. Tratar com Edenilton ou Fabiane. Promoção de fim de ano é no Supermercado Nunes. Alô você, alô você. Tem panetone, chocotone, só R$26,49, hein? Tem cerveja Skol, a caixa, só R$41,99. Vem pra cá. É hoje no Supermercado Nunes. Tem cerveja Corona, só R$9,49. Vem pro Supermercado Nunes. Estamos na Rua Brasil, 442, Centro. E atenção para o nosso telefone WhatsApp. É 992-63-1221. Eu disse 992-63-1221. É Supermercado Nunes. Mais de 40 anos. O Armazém Paraíba faz sucesso em qualquer lugar. O Armazém Paraíba faz sucesso em qualquer lugar. Só vendo um mundo de artigos, Paraíba. Sortimento espetacular. O Armazém Paraíba faz sucesso em qualquer lugar. Artigos baratos, sortimento colossal. Foi sempre o seu lema que ele faz assim igual. Utilidades domésticas com grandes facilidades. O Armazém Paraíba é o preferido da cidade. Atenção! O Grupo SH está comprando bezerros extra na faixa de 220 a 260 quilos, até 80 quilômetros de Xinguara.

Oportunidade de negócio. Vende-se trator Massey Ferguson 6713R 135 cavalos, traçado com lâmina ano 2022. Trator de grande porte, com apenas 6 horas de serviço, muito novo, pronto para trabalhar. Interessados, entrar em contato com a Fabiane 94 992 33 1650 ou no Grupo SH, Avenida Xingu, acima da Agropecuária São Sebastião. Voltamos a apresentar Programa Raízes do Meu Sertão, com Val Siqueira. Maravilha! É, já estamos de volta com o nosso programa Raízes do Meu Sertão. Eita, programa que eu gosto! E o nosso programa é transmitido aí em todos os cantos do nosso querido Brasil, também aí no exterior, né? E aproveitando, deixar um grande abraço ao Jet, o Jet que é o nosso, né, o nosso responsável pela distribuição do nosso programa aí no Brasilzão. Eita, nós, aquele abraço, obrigado aí por tudo, viu, Jet? Eita, nós, né? E é, falar nisso, deixar um abraço também ao pessoal que está aí na construção. Eita, nós está aí, está ligadinho com a gente, né? O pessoal que está no hospital, né? Os nossos amigos vigilantes de plantão e ligadinho aí com a gente também. O nosso muito obrigado aí pelo carinho e audiência aí de sempre de vocês, né? Eita. Vamos ouvir então Teodoro Sampaio, Cheiro de Chumbo. Eita, nós, hein? Vamos ouvir Tardes Morena de Mato Grosso aí com Nalva Guiar. Soca Pilão com César e Paulinho, Cavalo Preto aí com Sérgio Reis e Silveira e Barrinho, Mineiro de Uberaba. E vamos ouvir também Saudosa Infância aí com Genese e Tutu. Vamos ver se dá para nós tocar aqui também. É Roberta Miranda, Seu Amor Ainda é Tudo. Daqui a pouquinho estamos de volta. Obrigado ao homem do campo. Estamos apresentando Raízes do Meu Sertão, com Val Siqueira. Raízes do Meu Sertão, com

que ficou na lembrança uma linda esperança dos meus anos ali vividos. Um dia volto pra lá, novamente vou brincar no lindo ribeirãozinho, pescar lindas lambaris que eu nunca esqueci, pescava sempre sozinho. Quando mamãe me chamava pra casa, logo voltava me aquecer com teus carinhos. Agradeço a Deus que guiou os passos meus andando nesses caminhos. Me resta a recordação que somente era ilusão viver naquele ranchinho. Minha infância ali passei, muitas noites até chorei por morar ali sozinho. Diferente e quis refletir. Notei o quanto é lindo ver você sorrir. Ah, como é lindo ver você sorrir. Percebi que seu cabelo curto também é legal. Que às vezes teu ciúme fora do normal. É só teu jeito doido de cuidar de mim. Que na verdade nem sei se mereço. Se isso tudo me custasse um preço, falar pra mim como eu pagaria. Se só uma vida não é o bastante, com seu amor ganhei na loteria. Não fica longe, saudade judia. Porto seguro é o seu abraço. Sem ter você eu nem sei o que faço. Eu quero esse sorriso quando amanhecer. E quero estar contigo quando o sol se pôr. E se um dia a lua decidir não brilhar, não se preocupa, amor, clareia com teu olhar. Eu quero esse sorriso quando amanhecer. E quero estar contigo quando o sol se pôr. E se um dia a lua decidir não brilhar, não se preocupa, amor, clareia com teu olhar. Não se preocupa, amor, clareia com teu olhar, com teu olhar. Raízes do meu sertão, com Val Siqueira. Raízes do meu sertão. Prazer em revê-la. Você está bonita, muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida. Eu

esquecer as mágoas e os desatinos que a vida lá fora me proporcionou. Ouvi o sabiá cantando e a juriti, e a felicidade de um bem-te-vi que parece dizer meu amigo voltou. Mas voltei, mas voltei, eu voltei. E ao passar a porteira, mate o perfume, eu fui escoltado pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Mas chorei, mas chorei, eu chorei. Ao meu encontro, a felicidade misturou o meu pranto, o orvalho da noite desse meu lugar. Hipercina tem economia de verdade para você que gosta de preço baixo. Aproveite as ofertas da semana. Coxa sobre coxa de frango, R$12,49 o quilo. Pernil traseiro suíno, R$18,99 o quilo. Fígado bovino, R$11,99 o quilo. Peixe tambaqui, R$14,99 o quilo. Coxa sobre coxa de frango friato bandeja, R$1,13,99. Coxinha d'asa de frango friato congelado, R$1,17,39. Filé de peito de frango friato bandeja, R$1,22,49. Água sanitária econômica branca, 1 litro, R$2,69. Amaciante de roupas Amacitel Luxo Fragrâncias, 2 litros, R$10,59. Amaciante de roupas OS, 5 litros, 15,49. Atenção! O grupo SH está comprando bezerros extra na faixa de 220 a 260 quilos, até 80 quilômetros de Xinguara. Pagamento à vista. Interessados em entrar em contato, Fabiane, 94 99233-1650. O grupo SH, sempre valorizando o comércio da nossa região. Precisou de serviços elétricos? É na Autoelétrica Xinguara. Peças e baterias. Agora conta com um laboratório e modernos aparelhos de injeção eletrônica. Reparos de módulos, painéis, airbag e codificação de chaves. Além de assistência em máquinas agrícolas. Autoelétrica Xinguara. Novas instalações e mais espaço para você. Avenida Hermes Dantas, centro de Xinguara, Pará. Em Xinguara, Splash Piscinas, Avenida Amazonas, número 626, em frente à Casa do Construtor. Instalação de piscinas em Xinguara e região com garantia e a qualidade que você procura. Agora você pode ter a piscina dos seus sonhos e viver momentos incríveis com sua família. Celular WhatsApp 94 99272-3261. Anote aí, 99272-3261. Splash Piscinas. É fácil ser feliz. Promoção de fim de ano é no Supermercado Nunes. Alô você, tem panetone, chocotone, só R$26,49, hein? Tem cerveja Skol a caixa, só R$41,99. Vem pra cá! É hoje, no Supermercado Nunes. Tem cerveja Corona, só R$9,49. Vem pro Supermercado Nunes. Estamos na Rua Brasil, 442, Centro. E atenção para o nosso telefone WhatsApp. É 992-63-1221. Eu disse 992-63-1221. É Supermercado Nunes. Mais de 40 anos. No Lubrificantes Araguaia você encontra óleo para todos os tipos de motores. Toda a linha de lubrificantes, filtros, aditivos e troca de óleo. Na hora de completar ou trocar o óleo do seu carro, vem até o Lubrificantes Araguaia. Temos o menor preço e as maiores facilidades para você. Avenida Hermes Dantas Centro, fone 3426-4949 e 2166. Sistema. Atenção, a Agropecuária São Sebastião Produtos Veterinários comunica aos produtores rurais preços especiais. Vacina contra fitosa, brucelose, clostridiose e contra raiva. Sal mineral, vermífugos e modificadores em geral. Venha tomar um cafezinho conosco e aquele tradicional leitinho com canela. Agropecuária São Sebastião, Avenida Xingu 450, Centro. Fone 3426-2424. Você precisa abastecer, não é? Então não tenha dúvidas. Onde completou o tanque do seu carro, sua moto ou caminhão? Posto Ipanema. Posto Ipanema. Combustível com qualidade comprovado pelos clientes. Melhores preços e atendimento especial do jeito que você merece. Diesel S10 em comum, gasolina comum e aditivada, álcool, arla e lubrificantes. Posto tem nome. Posto Ipanema, ao lado do Macri. Ô, compadre, você tem o número do disco entrega daquela farmácia que entrega até o Sorrisal? Tenho sim, isso. É verdade que eles entregam de domingo a domingo até 10 horas da noite? É verdade, compadre. E aberta de segunda a sexta até meia-noite? Claro, compadre. E os preços, é bom? Melhor de bom. Então me passa logo esse tarde zap, zap, que eu vou pedir saúde, senhor. Note aí, 991-250169. Diz comigo, senhor. Você pode ir lá também medir a pressão. Drogaria Salles. Avenida Xingu, em frente à Igreja Católica. Vem pro Posto Castanheira. Na hora de abastecer o seu carro, procure o Posto Castanheira, bem localizado na Avenida Xingu Centro. Qualidade no combustível, qualidade no atendimento, melhores preços e mais garantia e durabilidade para o motor do seu veículo. Agora no Posto Castanheira, conta com lava-jato próprio e você pode ganhar uma lavagem externa abastecendo acima de R$100 de gasolina ou acima de R$150 em diesel. Venha para o Posto Castanheiras. Fone 3426-1410 ou 3426-1238. Posto Castanheiras. É hora de limpar tudo com o Feirão dos Móveis Magazine. A maior liquidação de início de ano com ofertas imperdíveis. Painel para TV em parcelas de R$19,90. Conjunto infantil Tramontina com mesa e cadeira, só R$99,90. Fritadeira Air Fryer Valita 6.2 litros em parcelinhas de R$39,90. E cama box casal em parcelas de R$69,90. É pra não deixar nada na loja. Limpa tudo o Feirão dos Móveis Magazine. O sul do Pará se tornou a região mais importante da pecuária no norte do Brasil. E a Libra Nutrição Animal vem potencializando esses resultados com excelente suporte técnico ao pequeno, médio e aos grandes produtores rurais. Rações, núcleos e proteinados. A solução em ganho de peso para o seu rebanho é com a Libra Nutrição Animal. Comprometimento com resultados. Informações 94-3424-1338. Faça já seu cartão Hipercena. Com ele você parcela suas compras e até 6 vezes sem juros. E até 2 vezes no supermercado. Simples, rápido e prático. Faça agora o seu. Hipercena. Compromisso com o menor preço. Terminou de boa, foi um fim normal. Zero sofrimento, sem ressentimento. Foi uma briga à toa, discussão banal. Ninguém saiu perdendo, não ficou doendo. Nem pra mim, nem pra você. Cê sabe como é. Às vezes vem uma saudade do seu café. Só por hoje a proposta ainda tá de pé. Te esqueci, mas eu te pegaria, me devolveria pra você. Eu te esqueci, mas eu te pegaria. Falando nisso hoje, o que você vai fazer? Eu te esqueci, mas eu te pegaria, me devolveria pra você. Eu te esqueci, mas eu te pegaria. Falando nisso hoje, o que você vai fazer? Você sabe como é. Às vezes vem uma saudade do seu cafuné. E só por hoje a proposta ainda tá de pé. Eu te esqueci, mas eu te pegaria, me devolveria pra você. Eu te esqueci, mas eu te pegaria. Falando nisso hoje, o que você vai fazer? Eu te esqueci,

Atenção ao comunicado, vaga de emprego. O Grupo SH está contratando vaqueiro com experiência em engorda de bois. Carteira assinada imediato, salário, mais bônus para supermercado e bônus gás. Necessário residir na fazenda. Fornecemos moradia com casa em alvenaria, energia e água. Interessados comparecer no departamento pessoal. Avenida Xingu, número 450 Centro, na cidade de Xinguara, Pará. Telefone 94-3426-1518 ou 992-33-1650. Tratar com Edenilton ou Fabiane. Fiocar Materiais Elétricos, preço e qualidade, tudo em materiais elétricos, você encontra na Fiocar. Trabalhamos com materiais de alta e baixa tensão, transformadores, padrão, lâmpadas, refletores, parte elétrica em geral. Rua Duque de Caxias, 976, Marajoara 1, entre a feira e o posto de saúde. 99121-6971. Venha se apaixonar com a Rádio Xinguara. Segunda a sexta-feira, todas as noites, um programa especial para todos os ouvintes da Rádio Xinguara. Um programa para você se apaixonar. Love Music. Love Music. I found a girl, beautiful and sweet. Sua noite fica melhor com a nossa emoção, porque só o que é bom se torna inesquecível. Love Music. No Supermercado América você compra mais barato, mais variedade, mais economia e entrega rápida. Promoções todas as semanas com atendimento de primeira. Açougue completo e frutaria. Todas as terças e sextas-feiras chega frutas, verduras e legumes da melhor qualidade. Supermercado América, Rua Rio Tapajós, Centro Xinguara. Atenção, atenção para esta super novidade. A Drogaria Salles, mais uma vez, pensando na sua saúde e na sua autoestima, está promovendo um reality show de emagrecimento de graça. E para você que quer eliminar peso com saúde, corra agora mesmo para a Drogaria Salles, adquira o seu kit da UP Vitar e fique ainda mais linda, mais lindão, mais bonitão. Drogaria Salles, fica na Avenida Xingu, em frente à Igreja Católica, e na Rua Tapajós, esquina com a Avenida Amazonas. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi, seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi, não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. É incomparável, é irresistível, é supremo, supremo sorvetes. É cremoso e saboroso, você tem que provar. O supremo dos melhores estabelecimentos e pertinho de você. Faça parte da família Supremo e seja um de nossos revendedores. Informações no 949-9194-0065 ou no Instagram, @supremo.sorvetes. Supremo Sorvetes. É gostoso. É supremo. Em Xinguara, na hora de construir, do alicerce ao acabamento ou reformar, procure o melhor lugar. Constroléu Materiais para Construção. Temos porcelanato de várias marcas e modelos, cerâmicas, tintas, tubos e conexões, materiais elétricos e ferramentas em geral, louças e cubas inox, luminárias, cimentos, telhas, tijolos e tudo o que você precisar com o menor preço e entrega rápida. Léo, materiais para construção, na Avenida Amazonas, próximo ao Macre, Xinguara. Fone 991-33-5998.

não sinto mais nada. Às vezes é melhor terminar brigado do que terminar de boa. Sabe por quê? Por quê? Porque curativo, quando arranca de uma vez, dói menos. Bem menos. Bem menos. E essa música fala disso. Se liga aí, ó. 2 meses e nada. Nenhuma foto, zero boato, nenhuma farra. Sumiu do mapa. Trocou de chip, trocou de vida e nem me passou o pingo de gás. Era mais fácil ter pegado outra alguém na minha cara, que eu tomava vergonha na cara e descrençava dessa saudade. Me diz por que você não aparece com outra pessoa. A certeza ruim é bem melhor que uma dúvida boa. Me diz por que você não aparece com outra pessoa. A certeza é bem melhor que uma dúvida boa. Só assim saio grilado louco, beijando bocas aleatórias e paro de esperar quem eu não sei se volta. Só assim saio grilado louco, beijando bocas aleatórias e paro de esperar quem eu não sei se volta. Outra alguém na minha cara, que eu tomava vergonha na cara e descrençava dessa saudade. Me diz por que você não aparece com outra pessoa. A certeza ruim é bem melhor que uma dúvida boa. Me diz por que você pessoa. A certeza ruim é bem melhor que uma dúvida boa. Só assim saio virado louco, beijando bocas aleatórias e paro de esperar quem eu não sei se volta. Só assim saio virado louco, beijando bocas aleatórias e paro de esperar quem eu não sei se volta. Eu tô assim, ó. Eu tô metade lágrima, metade sorriso. É desse jeito que eu vivo. Um dia eu tô festando e no outro sozinho. Terminadamente deprimido, eu me empurrei um beijo, coração abaixo. Entre goles e tragos eu fiz um estrago. Irresponsavelmente eu abandonei a gente. Consciência pesada não deixa eu seguir em frente. Eu terminei mal terminado. Hoje eu voltei cedo da rua. Notei que minha boca é incapaz de esquecer a sua. Eu terminei mal terminado. Achei que eu não sentia mais nada. Cê tá muito presente na minha saudade atrasada. Eu terminei mal terminado. Foi mal terminar. Eu me empolguei um beijo, coração abaixo. Entre goles e tragos eu fiz um estrago. E

Chora de amor,

Fique ligado, vem aí a próxima atração. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Atenção, amantes da música sertaneja, prepare o coração. Solte suas emoções. Porque a partir de agora, a Rádio Xinguara apresenta o melhor do sertanejo. As músicas mais tocadas de todos os tempos. Emoção. Magia. As músicas que faz você recordar. Programa da Cidade ao Sertão. Apresentação, Alana Cavalcante. Programa da Cidade ao Sertão. Apresentação, Alana Cavalcante. Tarde, está começando agora o programa da Cidade ao Sertão nessa tarde maravilhosa. Hoje é sexta-feira, sextou por aqui, sexta-feirona, dia 10 de janeiro de 2025. São 17 horas 22 minutos. Agropecuária São Sebastião informando para você a hora certa. Abraçando cada um de vocês, amigo ouvinte, você que está aí do outro lado, sintonizado conosco, sintonizado na melhor Rádio Xinguara M 660 e, claro, no programa da Cidade ao Sertão. Sejam todos bem-vindos! Você já pode participar a partir de agora no nosso telefone WhatsApp, mandando a sua mensagem de texto, a sua mensagem de voz para o 94-99291-2000, pedindo a sua música, aquela moda boa, moda caipira, aquele modão sertanejo, aquela música que você tanto gosta, que daqui a pouquinho vou atender a sua participação e tocar o seu pedido musical. Lembrando que o nosso programa tem um oferecimento todo especial da Pizzaria Bela Vista, a melhor pizza de Xinguara, e também do Feirão dos Móveis Magazine, a sua loja de móveis e eletrodomésticos. Vamos abrir o programa da Cidade ao Sertão? Chega para cantar João Mineiro e Marciano. Essa linda música, Chuvas de Maio, 17 horas 24 minutos. Agropecuária São Sebastião informando para você a hora certa. As fortes chuvas de maio tiveram a culpa do meu padecer. Quando contigo eu estava a caminho da igreja, começou a chover. A chuva caía cruelmente, a igreja distante, pode procurastes abrigo, e foi ali mesmo que eu te perdi. Hoje, quando cai a chuva, choro lembrando o passado. Recordo as horas felizes que passei a seu lado. Sabes por quê? Hoje eu tenho de tudo, só me falta teu amor. Aquelas chuvas de maio foi causadora da minha dor. Aí, João Mineiro e Marciano, chuvas de maio, 17 horas 28 minutos, Agropecuária São Sebastião, informando para você a hora certa. Eu não tô acreditando o que aconteceu comigo. Arranjei uma namorada, coisa fina, meu amigo. Não tô dormindo direito, pensando nessa menina. Ela estuda em São Paulo, tá fazendo medicina. Não fica longe de mim, nem um dia da semana. Ela vive em São Paulo, mas mora lá em Goiânia. Ela me fez um convite que não dá pra resistir. A gente ir pra Goiânia comer arroz com piqui. Trem bom demais da conta, é o arrozinho com piqui, hein? A menina é boa, boa demais. E vamos seguindo com o nosso programa, atendendo as participações que estão chegando aqui para nós. Quem está ouvindo a gente lá no setor Itamaraty é o meu amigo João Leal. Essa para nós aí, muito boa. Ah. Acho que é Teodoro Sampaio. Obrigado, estamos ligadinho. Qual é a música? Passar pra frente aqui. Ah, rapaz, é a mulher chorona. Deixa com nós, meu amigo. Nós vamos carcar essa mulher chorona no C já já, tá bom? Deixa comigo, meu amigo João Leal. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. A Maria Dilene lá nas Casinhas Populares, no Jardim Tropical, também está ligadinha, ouvindo o nosso programa. Boa tarde, Alano. Bom trabalho para você. Ótima tarde, um ótimo final de semana, abençoado por Deus. Cheio de muito amor e paz. Muito obrigada, minha querida. Para você também. Eufrásia Ferreira, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Alano. Eufrásia. Roda uma música para nós com Rio Negro e Solimões. Vou por aí. Toco sim, minha amiga, com certeza. E o meu amigo Tucum lá na Rua 5, setor Itamaraty, também tá sintonizado na melhor Rádio Xinguara M 660. Fala, meu amigo Tucum, boa tarde. Boa tarde, Alana. Eu tô com... Tucum, Alana, se puder passar aí pela vitória, vendo o meu bem. A equipe Coiônia de Barco Galeno também, bem boa, daquela do fundo do baú, e passa a oferta para todos os ouvintes do programa, tá? Um abraço, muito bom final bem. De semana. Toco sim, meu amigo. Já já o carro com essas modas boas no C, tá bom? Meu amigo Luzimar Batista de Pimenta Bueno, Rondônia, lá na Vila do Sossego. Como é que você tá, Luzimar? Boa tarde, Ana Luzimar. Quero ouvir o teu Marco, voltarei, tá? Vou dizer pra vocês, a rádio todo dia ouvindo. Estamos aqui na Vila do Sossego, vindo. Ei, sossegado demais da conta, hein, meu amigo? Valeu, obrigado pela companhia. E quem tá ouvindo o nosso programa também lá em Rio Maria é o Jonas Carotti. Tudo bem, Jonas? Boa tarde, meu amigo. Como é que você tá? Boa tarde, Alana. Boa tarde para você, sua família, todos os ouvintes. A Lana tá com modão pra nós aí de Zezé de Camargo e Luciano. 200 anos, aí pra você aí, Dona Cida lá em Anápolis, Dona Regina, Leonardo da Charrantina, Dona Cota. Pra todos que gostaram da música, pra minhas irmãs lá em Goiânia, tchau e obrigado. Sextou, valeu, hein? Sextou, meu ótimo amigo. Final de semana pra você e pra todos. Sextou, sextando, viu? E a gente vai tocar moda, vai tocar música, música boa. Abrindo o nosso bloco musical com o Teodoro Sampaio, Mulher Chorona. Mas antes, deixa eu ouvir aqui a Marina Lima. Ana, fala aí pra nós, Samambaia. Samambaia com André Andrade, vou tocar. Vamos de música. Arruma as malas e diz que vai embora. Dali a pouco se arrepende e chora. Eita mulher chorona, chora feito uma sanfona. Arruma as malas e diz que vai embora. Dali a pouco se arrepende e chora. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção. Chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção. Chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar. Chora, chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção. Chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção. Chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção. Chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar. Alana Cavalcante. Aqui você só ouve as melhores. Programa da Cidade ao Sertão. Música.

hoje um aceno, um horizonte azul, nos olhos uma lágrima. Volte, amor. Como é possível um ano sem você? Só peço que me escreva. Estou a esperar. Um ano é como um século. Volte, amor. É tão difícil viver sem ter você. Entre as páginas de um livro que eu não consigo mais ler. Será que não entende? O mundo segue em frente. O tempo não esperará. Volte, amor. Quem sabe me esquecerá. O tempo passará. Muito bem, de volta com o programa Da Cidade ao Sertão, 18 horas 9 minutos, Agropecuária São Sebastião, informando para você a hora certa. Vamos seguindo o nosso programa, que tem oferecimento especial do Feirão dos Móveis Magazine, a sua loja de móveis e eletrodomésticos. O nosso programa também tem oferecimento especial da Pizzaria Bela Vista. E vamos seguindo, atendendo a participação da minha amiga Cotinha. Ô, Cotinha, você tava sumida, mulher. É, pensa na mulher sumida. Cotinha, minha amiga, como é que você tá? Eita, música apaixonada, minha mãe. Só moda é boa, você viu? Veio ligeirinho, menina. Eita, boa tarde, minha amiga. Tudo bem? Tudo bom? Minha amiga, se eu tiver muito pedido, eu quero ouvir duas músicas, pode eu ser? Eu toco. Eu quero ouvir, claro, né? Com Renan e Raí, Loucura de Amor. E a outra que eu quero ouvir é com Edson Yud, Escambo de Amor. Eita, uma mulher Xuxa, que tá amorosa. Xuxa, mais parecida, parecida. Marinalva, Maria Dalva, Maria Neta, Marinete, Luzinete, Cleonice, Mocinha, Paula da Marajoara, Jean, Assis Alto, Marro Bastião, a Mundique, o Joninho Maria, a Regina, Francisca, o Codorninha e Família, a Graça da Tapajós, eita listra, hein? É, a lista da Mata Batista. Todos, próximo dia sem faltar ninguém. Tchau, obrigado, Deus abençoe. Valeu, minha amiga. É, mas é boa demais uma música dessa, menina. 200 anos estava tocando lá no fundo, rapaz. Essa moda, e essa moda é uma moda boa, boa, boa mesmo, do Zezé de Camargo e do Luciano, né? A gente tocou ela a pedido do meu amigo o Jonas, lá de Rio Maria. Pensa numa moda boa, essa aqui, olha. Ô, trem que pula! Não sei se é cavalo ou se é mula, mas que pula, pula! Aí a Cotinha lá ouvindo. Eita, menino, gostou demais da conta. Essas músicas mais antigas, né, do Zezé de Camargo e Luciano, são as melhores, né? Ei, época boa, hein? Ei, tempo bom, hein, Cotinho? Ela chegou. Olha só, a Júlia Cordeiro Bernardo tá participando conosco e também pediu a mesma música da Cotinha. Vocês combinaram, né? Não tem lógica, não, uai? Ela pediu aqui Renan e Raí, Loucura de Amor. As duas se combinaram lá. Foi, vamos lá, vamos pedir a mesma música. É, rapaz, a Cotinha e a Júlia Cordeiro Bernardo pediu aqui Renan e Raí, Loucura de Amor. E o que que a gente faz? A gente toca, porque quem manda aqui são os nossos ouvintes. Eles pedem e nós tocamos. Vamos tocar Loucura de Amor, Renan e Raí?